Radio Mutirão te muestra la parte de la ciudad olímpica que no clasificó para las Olimpiadas. ¿Por qué se está haciendo esta movilización? Porque a gente cansou. Porque o nosso governo, ele simplesmente pegou o colégio público e jogou escanteio. Eles não querem que nós tenhamos conhecimento e exercer nossos direitos, porque isso prejudicaria eles. E nós temos voz. E é o momento que cansamos e falamos, não, vamos dizer, chamar atenção, falar que estamos aqui, que somos estudantes e queremos o nosso direito, que nós sabemos que temos direito e queremos exercê-los. E é o que eles não querem, não querem nos dar conhecimento para que não atrapalhem a eles. Eu não sou otário! Cidade Olímpica é a casa do caralho! Eu não sou otário! Cidade Olímpica é a casa do caralho! Não é o momento de Olimpíada, nada contra jogos, que eu também sou da área de educação física. E o esporte sempre foi usado como meio de alienação para o povo, entendeu? É, os políticos sempre se utilizaram do esporte para tirar o foco das atenções da população do que realmente está acontecendo no Estado. E mais uma vez está ocorrendo isso. É, nós estamos assim, num momento social, econômico, político de crise, e a educação, como sempre, ela já não é de agora, vem sofrendo essa pressão, precarização, descuido, descaso. E chegou um momento que ninguém mais suportou. E chegou um momento que os nossos alunos se somaram, né, aos professores. Então a nossa greve ficou muito mais viva, ficou muito mais real e foi ouvida. Nesse momento ela foi ouvida. É porque é como se a escola tivesse... Eles quebraram o muro da escola, né, metaforicamente. E a sociedade pôde ver e ouvir o que acontece dentro de uma escola. Como a escola pública está sendo fechada, como ela é cuidada, como o governo trata os alunos da escola pública. Hoje eu tenho orgulho de dizer que eu sou professora de escola pública, sim, porque eles lutam pela educação, como nós lutamos, professores. Aluno é o que muda, o resto só ilude. Avante, avante, avante, juventude. A luta é o que muda, o voto só ilude. O que eu acho das Olimpíadas é uma tremenda lavagem de dinheiro, porque faz um evento desse tamanho, mas não tem uma merendeira dentro da escola, não tem um porteiro dentro da escola, não tem salário de professor, não tem professor dando aula. Que Olimpíada é essa? Tem dinheiro pro VLT, mas não tem dinheiro pra nossa escola. Tem dinheiro pra construir um estádio em poucos anos, e a nossa escola, que tá aí, ó, mais de anos, antes da ditadura caindo aí, ó, aos pedaços. E aí, como é que fica? Eu não sou otário! Ela não tem necessidade pra gente, povo, né? Pobre, né? Porque a gente não tem dinheiro pra ir pra um jogo de Olimpíada, até porque é caro, né? E apesar que, ó, Olimpíadas são gastas com o nosso dinheiro e a gente, são povo, feitas. Tem que pagar pra poder assistir aquela merda, porque é uma merda. O governo faliu o Estado pra construir um jogo que onde a gente não tinha benefício nenhum, onde a gente não tinha nada, nada, agora a gente tá falido, não temos dinheiro pra educação, não temos dinheiro pra saúde, e é quem se fode é o povo. O povo se fode, entendeu? Porque todo o dinheiro que ia ser investido na saúde, na educação, tá sendo investido nas Olimpíadas, e num período do Brasil que a gente tá precisando muito disso, da educação, da saúde, por isso que a gente tá lutando até agora. E tipo, o governo só investe o dinheiro nas coisas que é bom pra ele, porque não é bom pro povo. O povo não vê nenhuma, como é que eu posso dizer, nenhuma qualidade nisso. Não acrescenta em nada na vida do povo brasileiro. Salve estudante! Salve estudante! Salve estudante! ¿Cómo puedo informarme sobre lo que realmente está sucediendo en Río 2016? Sintonize a Rádio Mutirão em www.mutirãorio2016/rádio. Transmissão ao vivo e direta do Rio de Janeiro, do meio-dia às 2 da tarde, no horário do Brasil. Informe-se da nossa programação especial em facebook.com/mutirãorio2016.